todos vivem olhando o seu cantor preferido. Outros, os jogadores do seu clube esportivo. E ainda os artistas do cinema e televisão. Mas esses não são capazes para vos dar salvação.